Eu ando meio estranho, deve ser porque procuro uma razão e vocês só tão pensando em ganho. Eu ando meio estranho, né? Sigo buscando meu caminho enquanto todos vão seguindo um rebanho. Eu ando meio estranho, deve ser porque eu decidi diminuir todos os problemas de tamanho. Eu ando meio estranho, né? Acreditando no que eu faço e o que eles falam sobre mim não acompanho. Sinto aqueles arrepios e alguma coisa me dizendo que eu devia ter arriscado mais. Mas tive medo pelos seus sonhos, então me diga do que cê é capaz. O que a fama e o dinheiro traz? Neurose e a certeza que isso tudo é o que menos importa. E que aos poucos é você mesmo que se sufoca. E cada vez é mais difícil aceitar a derrota. Só conhecem uma parte de mim, todos agem como se fizessem parte de mim. Na verdade é que o futuro é uma procura sem fim. Eu sinto como se a vida me perguntasse assim: como você vai se encontrar se continua tentando se esconder? Um dia ainda vou te questionar e você tem que estar pronto pra responder. Melhor então se arriscar, não decidir uma escolha é escolher. Você prefere conviver com a dúvida ou encarar e ter do que se arrepender? Eu ando meio estranho, deve ser porque procuro uma razão e vocês só tão pensando em ganho. Eu ando meio estranho, né? Sigo buscando meu caminho enquanto todos vão seguindo um rebanho. Eu ando meio estranho, deve ser porque eu decidi diminuir todos os problemas de tamanho. Eu ando meio estranho, né? Acreditando no que eu faço, o que eles falam sobre mim não acompanho. Às vezes sinto uma culpa de não sei o que. É como se eu nunca estivesse aqui. Todo mundo só quer encontrar o seu porquê. Quando a resposta é conseguir se ouvir. Me chamaram, mas não quis ir. Mente em crise. É tipo filme, eu odeio quando tem reprise. E se o futuro chegar, não me avise. Não tinha nada, a vida olhou e disse: improvise. Só conhecem uma parte de mim. Todos agem como se fizessem parte de mim. Na verdade é que o futuro é uma procura sem fim. Eu sinto como se a vida me perguntasse assim: como você vai se encontrar se continua tentando se esconder? Um dia ainda vou te questionar e você tem que estar pronto pra responder. Melhor então se arriscar, não decidir uma escolha é escolher. Você prefere conviver com a dúvida ou encarar e ter do que se arrepender? Eu ando meio estranho, deve ser porque procuro uma razão e vocês só tão pensando em ganho. Eu ando meio estranho, né? Sigo buscando meu caminho enquanto todos vão seguindo o rebanho. Eu ando meio estranho, deve ser porque eu decidi diminuir todos os problemas de tamanho. Acreditando, eu faço o que eles falam sobre mim, não acompanho.